Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou Bootstrapper até morrer. E rapaziada, aqui é o Marco Gomes, e em maio eu vou fazer 25 anos e vou deixar de ser um jovem prodígio. Tá, cara. Olá, pessoal, meu nome é Enio Pinto, eu sou gerente nacional do Sebrae, mas mais importante que isso tudo é que eu sou tricolor de coração, campeão brasileiro de 2010. Tinha, né, cara? Que beleza. Aqui é a Zagal e eu estou vendendo minhas cotas. Que isso, rapaz? Vai sair fora da sociedade? Muito bem, nerds, estamos juntos aqui em mais um Nerdcast mega especial sobre empreendedorismo, que eu adoro fazer, porque o Nerdcast, que é um programa de entretenimento, as pessoas adoram, se divertem, riem com o Nerdcast, mas uma coisa que me faz sentir com um trabalho bem feito, um trabalho completo, é fazer esses programas sobre empreendedorismo, porque a gente sempre recebe e-mails de pessoas falando que mudou de vida depois que eu vi o Nerdcast deu um gás, que o cara não sei o cara foi atrás do que ele gosta. Cara, isso me faz sentir uma pessoa completa, sabe? Quando a gente coloca gás na pessoa, quando ela já tá querendo dar certo como empreendedor. Saibam que o grande prazer que eu tenho em fazer esse Nerdcast, estamos aqui com esses grandes convidados especialíssimos. É, e o legal desses programas é que, assim, eles não vão solucionar nada, né? O cara não vai ouvir um Nerdcast sobre empreendedorismo e sair o empreendedor nato. Mas ele é a fagulha. Exato. Né? Abre a visão do cara para uma possibilidade e aí o cara corre atrás, né? É, com certeza. Então vamos bater esse papo interessantíssimo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagão. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Muito bem, Zagão. Esta semana, já que estamos falando de empreendedorismo, vamos insistir no nosso recado do desafio Sebrae, Azaghal. É verdade que é muito importante, jovem, né? Sim, é verdade. E esse, a gente já explicou aqui várias vezes, mas vai de novo. Você tá fazendo faculdade, quer ser algo a mais, quer empreender. Você acha que a sua vida vai ser uma vida de empreendedor? Quer se destacar dos demais. Como você começa a aprender sobre isso? Você começa no desafio Sebrae. É o programa que eles têm justamente para ensinar o jovem estudante no começo da sua vida profissional a ser um empreendedor. É um jogo online onde você forma um grupo de até 5 pessoas e você batalha, entre aspas, você simula que você tem uma empresa e você compete com os seus adversários, a sua concorrência. E no final tem ganhador, tem prêmio, tem iPad, tem viagem pra fora, tem a mega carimba no teu currículo que você foi vencedor do desafio Sebrae. Certo. E também tem a experiência que vai ser inigualável, cara. Ninguém perde o desafio Sebrae, cara. Todo mundo ganha. É verdade. Porque você não tem uma faculdade para empreendedorismo. Você aprende o seu curso, às vezes nem isso você aprende, mas você não sai dali um empreendedor, cara. Você tem que aprender isso sozinho, é foda. Exatamente. Né? E o Sebrae tá dando essa oportunidade, cara. É foda, é muito foda. Não, é muito bom. Vale a pena. Quem já fez sabe e pode até comentar aí, atesta que é foda. Faltam poucos dias, a partir da data de lançamento desse podcast, faltam poucos dias para acabar as inscrições para o desafio Sebrae desse ano. Se perder as inscrições, só ano que vem. Então aproveita ou nunca mais, porque depois de 2012... É verdade. Who knows? Mas vai lá, desafio.sebrae.com.br, inscreve seu grupo que ainda dá tempo. Vai lá e eu quero ver o campeão ser o cara do Jovem Nerd. Olha aí. Aí é o desafio Jovem Nerd. Esse é o desafio Jovem Nerd. Você ouviu por aqui e você foi campeão do desafio Sebrae, certo? Certo. Vai lá. E a Nerdstore, agora vou te lembrar que está cheio de novos produtos nerds exclusivos do Jovem Nerd. Isso. Incluindo a camisa Dungeons and Portals, a Batalha do Apocalipse, Mega Boga, Lawful Good, outras reposições muito espetaculares. Tudo isso e muito mais na Nerdstore.com.br, Azaghal. E se você não quiser ouvir os recados do último Nerdcast, pode pular para... 18 minutos e 15 segundos. Muito bem, os últimos Nerdcasts, Azaghal, relatório dos Livros Roboto. Ivan Veriti, 18 anos, estudante de História de Curitiba, escreveu um post para elucidar o assunto sobre o exército do Império Romano. Ok. Que a gente tá sem saber. Então clica aí pra gente ler o post. Mas não é que ele é estudante de história, né? Mas ele tá à frente da gente, que não é ajudante de história. É, é verdade. Mas se ele acabou de entrar na parada, 18 anos! 18 anos! Caraca, ele pode ter fonte boa de pesquisa. Ah, eu queria um cara, sei lá, bacharelado. No Ivan, então... PhD. Tá bom, então... Em exército romano. Tá bom, historiadores, PhD em exército romano... Não, eu vou ler o cara, o blog Epicamente Falando aí. Olha aí. Ainda ganhou um jabá. Isso aí. Vamos ver. Links enviados, mestre Bruce Lúcio, enviado pelo Eduardo Spor, que achou um panfleto do antigo mestre dele. Nossa. A dieta Grace. Olha aí. A árvore genealógica da família Grace. Caraca. Muito bom. E o escândalo do assassinato envolvendo o professor de ninjutsu em Curitiba. Não do assassinato, de assassinato, né? Ele não foi assassinado, professor. Ele é acusado. Ah, ele é um ninja. Cara, você vê, né? O cara não é muito galhofa. Aonde que o ninja vai ser suspeito de qualquer coisa, cara? Ninja que é ninja faz assassinato e ninguém sabe. não sabe o que teve lá. Vamos lá, vários vídeos enviados do Pride, torcedor de MMA invadindo o ringue, documentário do Hélio Gracie, porrada de coisa. Hélio Gracie no Faustão falando sobre os pela-sacos. Olha. Do BJJ. O que é BJJ? Brazilian Jiu-Jitsu? Brazilian Jiu-Jitsu, ah, boa. Olha aí. Faustão tá gordinho, né? É, tava saudável. Tava com a cara mais saudável. Ai, ai. Mr. Bean lutando usando um tatame. E tem Latule no seriado remake do Havaí 5-0. Olha aí, tem Latule, muito bom. Arte dos fãs, bom, não tem aqui no relatório porque nós tivemos que gravar um pouco mais cedo essa leitura de mês porque estamos viajando a trabalho, mas vocês mandaram, muito obrigado, galera, continue sempre, vocês são fodas. Exato. Primeiro e-mail, Rafael Pagini, 26 anos, publicitário, sem cidade. Olha, e aí? Sem cidade. Eu não sei, tá não. Tá incompleto. Vamos ler. Eu achei muito bacana o Nerdcast sobre MMA, vale tudo, porradaria. Mas a Chico Azaghal não foi feliz a dizer que é sempre uma presepada qualquer academia ninja. Ah, lá vem. Pratico Nimpo Taijutsu, ou simplesmente o ninjutsu, que é uma arte séria que remonta ao tempo dos samurais barra ninjas. Poderia explicar sobre as escolas ninja e a participação direta que tiveram na história do Japão, mas, pra não tomar um grande whatever, me resumo a dizer que poderiam pesquisar sobre o ninjutsu e o Dr. Masaki Hatsumi, que é considerado patrimônio vivo do Japão pelo seu trabalho com Budinkan, a organização que dissemina esse conjunto de Budo tradicional japonês. E aí tem um link do canal que mostra alguns mestres em seminários. Eu me expressei mal. É, acho que você tá falando do cara que se veste de ninja. Eu não tava falando dos ninjas japoneses, eu tô falando da galhofa desses ninjas no Brasil. Mas ele é o cara que estuda ninja. Então, assim, cara, pra você quer provar que os ninjas são fodas no Brasil, você vem aqui no Nerd Office de ninja. Invade o Nerd Office. Como um ninja. Vem pelo lado de fora, usa aquelas garras. Sabe qual é? Eu quero... Por que ser ninja por ninja de ficar só de roupão pagando de cosplay? Whatever. E-mail não prova nada. Você é o ninja foda? Vem aqui no Nerd Office de ninja. Tá bom, cara. O ninja tem que descobrir onde é o Nerd Office. Uh-huh. O que não é difícil, porque não consegue. E invadir o Nerd Office como um ninja. Olha, espada desafio, em punho. Desafio Jovem Nerd. Desafio Jovem Nerd. Fazer buraco no vidro aqui da janela com cristal, sabe qual é? Diamante. O ninja não fazia isso, porra. Ah, mas sei lá, cara. O ninja se virava e conseguia fazer as paradas, não conseguia? Tá bom. Rodrigo Félix, 25 anos, auxiliar administrativo, Itajaí, Santa Catarina. Caros mestres do conhecimento, agradeço a oportunidade, mas tenho de comentar algo que passou desapercebido por vocês e pelo senhor Tucano. Ah. O campeonato Pride não foi simplesmente vendido aos irmãos Fertitas. Em 2006, pelo fato do UFC ser maior que o Pride. Hã? Ah, vai, segue. Em 2003, o então atual presidente Naoto Marishita foi encontrado morto, enforcado. Ih, aquela tipo de morte que... Caralho, Santos Dumont. Japonês. De acordo com a polícia, ele havia cometido suicídio logo após romper com a namorada. Porém... Um famoso tabloide japonês divulgou informações de que o Pride era envolvido com Yakuza. Ixi. E que a morte de Naoto havia sido encomendado. Caraca, é sinistro. Com essa avalanche de notícias, o Pride passou a ser veiculado em canais pay-per-view, perdendo assim quase todos os seus patrocinadores e sendo forçado a deixar o mercado para os irmãos Fertitas. Mas por que, que a Yakuza teria matado o cara? Ah, eu não sei, vai ver, ele tava devendo. Provavelmente. Ah, sim. Ok. Não sei bem se foi uma canelada, mas vale a pena a informação. Uma vez que chamar mafiosos japoneses de patrocinadores de pela saca é um pouco arriscado. Mas na verdade você nem tem certeza se você tá falando, né? Ele não tem certeza. Ele pode simplesmente ter feito uma asfixia autoerótica. Eu não vi você com essa porra. Mas é sinistro, cara. A Yakuza ficou sem o Pride. Tá bom. Se a Yakuza ganhava dinheiro com o Pride, ela não faria isso. Ou a Yakuza vendeu o Pride pro UFC. E pode tirou ser? O cara. Ficou com a parte do cara. De repente o cara falou pra Yakuza: não vou vender o Pride. Não vou vender o Pride. Aí eles mataram o cara. E aí venderam o Pride. E venderam o Pride. Tá bom. Isso. Tá resolvido. Juliana Fernandes, 24 anos, lutadora de jiu-jitsu, professora de história. Olha aí. Sem cidade. Aí é foda, hein? Algum tempo atrás, o Azaghal já havia falado a respeito das mulheres que lutam. Nesse último Nerdcast, ele informações são legais, como a Chris Cyborg. A Chris Cyborg? Ela está suspensa do esporte por uso de esteroides. Sério? Por ela, ninguém viu essa vindo, né? Se alguém procurar fotos dela no começo da carreira, ela era bem mais feminina e agora parece um homem. O queixo aumentou, o corpo ganhou traços mais masculinos. Fora a cara que ficou azulada. Por outro lado, não existe só a Gina Carano de linda nesse esporte. A campeã do maior campeonato de jiu-jitsu no mundo, que é o campeonato de Abu Dhabi, foi a Michelle Nicolini, que é super linda e feminina. Google Michelle, peraí, Nicolini. Vamos ver se procede. É. Linda, linda. Né? Cara de mulher atleta. Tá normal, beleza. Né? Segue e-mail. A Grace é mais bonita. Como é que é o nome dela? Kira Grace. Não, a Kira é mais bonita. Kira Grace. Ok. Mas é, pô. Enfim, mulher sabe dar porrada assim. É e ao mesmo tempo ser linda. Ótimo Nerdcast, muita informação boa, mas quero colocar a Azaghal com uma menina no octógono. Aí, desafio, Azaghal. Eu quero ver. Então, eu vou dizer uma coisa pra essa Juliana Fernandes que mora na rua, não tem cidade. É, em primeiro lugar, você sabe que qualquer homem... Como é que eu vou dizer isso sem ser, né, taxado de machista e tudo mais? Os homens, se você pegar o campeão mundial de vale tudo e pegar a campeã feminina de vale tudo, o campeão mundial de vale tudo vai acabar com o teu cidadão, certo? É, porque é uma categoria diferente. E se você pegar, talvez, o pior lutador de vale tudo da história, ele ganha da campeã feminina não, de vale tudo. Não, não ganha, não. Ganha. Não ganha da Powerhouse Lucas, não, rapaz. Não. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eu não bato em mulher. Tá, pô, tudo bem. Segundo lugar, eu não vou ficar me agarrando com uma mulher num tatame pra portuguesa cortar meu saco fora. Em terceiro lugar, eu nunca falei... As pessoas não me entendem, cara. Eu nunca falei que a mulher bate bem ou não bate bem. Interprete essa frase como você quiser. O que eu falei é que eu não concordo em mulher ficar dando soco uma na cara da outra. Ah, eu entendi, é. Pois é. Não tem nada a ver. Excelente, tá bom. É isso aí. Ah, não. E ela deixou um link aqui, Azaghal, de um post com várias mulheres lutadoras. Aí você decide quem é mais bonita que quem aqui. Daniel Souza, 20 anos, praticante de judô há 14 anos, faixa preta, campeão pan-americano e quinto colocado no mundial na categoria júnior. Olha aí, desde os 6 anos de idade praticando judô. Santos, São Paulo. Excelente. Canelada! Ah! Mitsuyo Maeda, o Conde Koma, não era professor de jiu-jitsu tradicional, e sim um discípulo do sensei Jigoro Kano, criador do judô. Ah. E foi enviado para o Brasil com a missão de difundir o judô... Judô. E foi enviado para o Brasil com a missão de difundir o judô em nosso país. Então a ordem cronológica das artes é a seguinte, as artes marciais. A primeira que era praticada por samurais tinha o nome de Jujutsu. Isso. Onde se treinava quedas e torções, pois não adianta muito um samurai socar seu adversário na guerra. Certo. Eu mesmo usava armadura. Okay. O segundo foi o judô, criado no começo da era Meiji, por Jigoro Kano, que descende do jujutsu. Certo. E, por fim, o Brazilian Jiu-Jitsu, descendente do judô, criado por Carlos Gracie, aluno de Mitsuyo Maeda. Ih, muito bom. E aí que o Slay Roboto falou que outros 6 netos confirmaram esta informação. Excelente. Viu? Então é como é que é? É Jujutsu? Judô. Judô e Brazilian Jiu-Jitsu. Isso. Isso aí. Agora é MMA. Que mistura tudo. Brenner Pereira Borges, 25 anos, engenheiro florestal, Brasília, Distrito Federal. Gosto das artes marciais. O cara é engenheiro florestal e mora em Brasília? Porque não tem muita coisa lá. É não isso? Tem, né? Ele é um área do caralho, não tem floresta em Brasília. Mas o governo precisa de engenheiro florestal, por exemplo, falando ali, gente, as florestas estão acabando. Será que é isso? Não sei. Gosto de artes marciais e achei bacana o Nerdcast 309. Acompanho o UFC e sempre torço para a luta ficar mais na parte da trocação, sem aquele negócio de agarramento, ou seja, no strike, que ele quer dizer. Em pé dando soco. É. Já que assim a luta fica muito amarrada e chata no chão. É, portanto, eu concordo, eu gosto mais quando tá no strike. A galera que luta talvez goste mais de ver no chão para eles poderem, né, eles entendem as técnicas e tal. Eu quero ver sangue. Não importa onde eles estão. Como 95% do público. Não quero, whatever, onde ele tá, meu amigo. Portanto, eu acho que as regras do UFC deveriam ser atualizadas pra evitar a luta amarrada. Eu não acho que deveria evitar a luta amarrada, senão virar boxe. Acho que a luta amarrada tem que fazer parte, mas... Apresento algumas ideias pra tornar o UFC ainda mais emocionante. Vamos usar esse canal que com certeza vai atingir o pessoal do UFC. Vamos lá. Primeiro, grades eletrificadas. Acho excelente. Acho mesmo. Não pra matar, mas um choque que o cara vai, né? O cara não ficar encostado lá, meia exato, hora. Exato, exato. Gostei, excelente. É? Excelente. Bom. Dois, luvas com cacos de vidro, como o filme Kickboxer do Van Damme. Não, aí que vai evitar a luta amarrada, que o cara não vão, né? Acho que a luva não valeu. Não vale. Mas a grade foi excelente, vai. Três, brasas ardentes no chão do octógono, favorecendo a movimentação dos lutadores. Boa, boa. Boa. Vai ficar parado, é isso. Não brasas ardentes, mas um chão que de aço, assim, de metal, quente. Nossa. Os caras ficam parados muito tempo no mesmo lugar e se queima. Boa. Pô, interessante. Se for pro chão, fudeu, né? Cara vai... Mas aí é amarração, né, cara? O cara tem que ir pro chão pra finalizar. Isso aí. Quatro, armas espalhadas pelo octógono, como corrente, porrentes e até mesmo uma pistola com apenas uma bala. Não, aí não. Olha só, e se mesmo assim a luta continuasse amarrada e chata? 5. Soltar 3 Rottweilers famintos no octógono junto com os lutadores. Aí eu gostei. Não 3, mas 1 Rottweiler? Só ia um errado. Já atrapalha, já cai creme. Porra, cara. Caralho ali. Ai, meu Deus. Quero aproveitar a presença do Enio, que está há quantos anos no Sebrae? 23 anos de Sebrae. Olha só. É uma vida. Por falar em Sebrae, é. Eu tava querendo fazer o Empretec. Será que rola uma bolsa? Olha, você vai fazer. Depois eu passo o seu... Me manda um e-mail que eu boto na mão da nossa coordenadora aqui. Olha aí! Quem não espera não mama. Porra, faz isso em particular. Só fazer assim publicamente. Agora serão 50 mil e-mails pro... Agora querendo essa bolsa aí, esse descontinho. Eu só não dou um e-mail, mas... Mas vamos lá. Então, assim, o que o Marco Gomes tem de vida, o Enio tem de experiência no Sebrae. Olha tem só que coisa. É por aí. Olha só, hein? Que injustiça comigo agora. Se você vai conversar com o cara... Você é um moleque, Marco Gomes. Sai daqui. Não, tô brincando. Vou ficar aqui um moleque quietinho. Com muito mérito. Olha, mas dizer pra você, Marcos, a melhor pessoa pra falar de empreendedorismo é o empreendedor de sucesso. Exato. Entendeu? Você é o professor. E ele tá com 20 e poucos anos e com grande sucesso. Então é brincadeira. É não. Ainda falta muita coisa aí. Ainda falta muito chão. Mas... Ele abre a boca, fala do que faz e tá resolvido. Ele não vai teorizar, dizer a respeito do que ele leu. Ele vai falar do que ele faz no dia a dia. É, um bom empreendedor tem que ser um cara comunicativo. Não necessariamente. Se ele for atuar num segmento empresarial que exige dele essa característica, assim, um cara articulado, mobilizador e tudo mais, sim. Mas tem negócios que não exigem que o indivíduo se comunique o tempo todo, que interaja muito. Então, é importante que ele tenha um perfil adequado ao tipo de atividade que ele vai desenvolver. Mas não tem essa necessidade, não, de forma alguma. E tenho também um comentário aí adicionar, é que todo mundo tem limitações e é muito importante você saber não só desenvolver no que você é mais limitado, se você é mais limitado com números ou se você é mais limitado com comunicação e tal, mas também você saber admitir as suas limitações e chamar gente boa para vir com você. Então, se você, sei lá, não é um cara que se comunica bem e você quer atuar nesse meio e você tenta se comunicar bem, mas tem batido com a cabeça na parede, pô, você pode chamar gente e contratar gente que não só te chamar para ser seu sócio ou alguma coisa assim, mas até contratar alguém que te ajude nisso. E você tem que... Você não é sozinho, né? Não é empresa de um homem só. Você pode chamar gente e trazer gente que supra as suas necessidades e as necessidades da sua empresa. Isso é uma parada engraçada e interessante, porque a gente foi uma empresa de dois homens sós. Dois homens sós. Durante muito tempo, né? Assim, pelo controle de qualidade e talvez um pouco de ganância. Claro que não. A gente não terceirizava o trabalho, né? Até o momento que isso ficou impraticável mesmo, assim, do estresse estar no nível inaceitável. A gente tinha que fazer tudo, né? Tudo. Comercial, financeiro, boy, né? Criativo, designer, editor, é complicado. Programador, né? Responder e-mail. Então realmente é importante você se aliar a pessoas que vão compartilhar e agregar valor ao seu trabalho. Não, só dizer que, como eu disse que o Marcos é o professor, o que acontece? O grande diferencial do empreendedor é que ele conhece os seus limites. Né? Ele tem uma auto-percepção de até onde ele pode ir. E aí o que ele faz? Ele terceiriza, ele chama para atuar com ele as figuras que a gente denomina aqui de muletas. Uhum. Entendeu? Por exemplo, se eu não tenho grande facilidade em lidar com números, a parte financeira eu vou delegar alguém, eu vou chamar um gerente, eu vou contratar alguém, eu vou convidar alguém para ser meu sócio, e essa será a minha muleta, porque é em quem eu vou me apoiar em relação à questão financeira. Uhum. Então o bom empreendedor, ele coloca energia naquilo que o diferencia, naquilo que é a vantagem competitiva que ele tem em relação aos concorrentes, e ele delega a terceiros onde ele sabe que tem limitações. Uma outra coisa muito legal que o Marcos Gomes falou, e que a gente recomenda sempre, é o seguinte: você tem alguns aspectos em que você é competente e outros nem tanto. A gente sempre sugere que você coloque sua energia naquilo que você é bom para que você fique ótimo, e não naquilo que você é fraco para que você venha a ser mediano. Aham, claro. Porque assim... O grande barato de empreender é você agregar valor, é você inovar, entende? Assim, não dá para você só ser mais um no mercado, né? E você não consegue inovar se você não tem muito conhecimento sobre a área em que você atua. Então, se você já é bom em determinada área, se aplica nessa área para que você seja ótimo nela. Ah, mas eu sou muito fraco em comunicação. Não tem problema. Traz uma muleta para esse aspecto, para essa variável, uhum. Mas bota energia onde você é bom para que você ali fique ótimo. Excelente. É muito saboroso isso, inclusive. Agora, você ficar tentando lapidar um lado onde você é deficiente para que você fique mediano, você vai ser sempre medíocre. Com certeza, é verdade. Só fazendo um comentário, eu tenho um caso, eu sou um caso desse tipo de que chamou alguém para ajudar. Na verdade, nem posso falar se chamou alguém para ajudar, mas para criar tudo junto, e é uma parte essencial da empresa. Aqui na Bubox, nós somos, na verdade, o que a gente chama de tripé, porque tem eu, que sou assim, a visão, estratégia, olho para frente, faço inovação e olho lá na frente. Tem o Marcos Tanaka, que é meu sócio, que é o cara da execução. Ele é o cara que modela e planeja tudo, e por isso ele é o CEO da empresa. E ele entrou na empresa desde antes do dia zero. Ele veio e a gente criou tudo junto. Então, assim, o Marco Gomes é o fundador da Bubox e tal, mas o Marcos Tanaka é desde sempre assim, o cara que ajudou a fazer tudo mesmo desde o início. Uhum. E a empresa não seria o que ela é, e não teria 30 funcionários se não fosse pela organização que ele traz à empresa. Assim. Uhum. A gente chega nesse modelo e a gente tem clientes e uma empresa de 3 anos, que tem 30, de 4 anos, que tem 30 funcionários, é por conta dessa expertise dele de negócios, que eu não tinha expertise de negócios nenhum. Eu era um moleque programando lá em Brasília e queria fazer um negócio que eu achava que era legal, que era trabalhar com publicidade e mídias sociais. Uhum. E ele trouxe essa visão de negócios para essa empresa que nem existia ainda, e ele ajudou a criar tudo isso. Você tinha que concentrar em ser um bom programador, um excelente programador, né? Exatamente. E você não tinha que começar a aprender do zero a montar uma empresa, porque você ia perder tempo. Exatamente. O seu tempo de programação, né? E você não ia ser um excelente empresário. Desde contratação de funcionários e questões legais até framework de organização de pessoas ou motivação de funcionários, tudo isso era muito importante e eram habilidades que eu não tinha e que esse tipo de coisa a gente trouxe com o Tanaka e com outras pessoas que vieram com a gente. Então, realmente, foi uma coisa muito importante, assim. E isso realmente é tão verdade o que o Enio falou, que aconteceu comigo. E se eu estivesse sozinho, realmente, seria nada até hoje. Agora, deixa eu até explorar esse gancho que o Marco trouxe pra gente. Tem muita cueca até agora nesse jogo, entendeu? Assim, uma dica interessante para vocês é a seguinte: vai agregar mais pessoas à sociedade, vai convidar muletas para tua empresa, se você puder trazer mulher, olha, entendeu? No sentido empresarial. Olha, okay? Sim. Porque a gente tá falando aqui de David, de Alexandre, de Marcos, de Tanaka, eu ainda não vi aí uma Sabrina, uma Ana Virgínia, uma... entendeu? Que eu quero trazer como sugestão? A gente tem observado o tempo todo negócios ao longo desses 23 anos. O diferencial que tem determinado sucesso nas pequenas empresas é o ser humano, tá? Todas as demais variáveis estão extremamente comoditizadas, entende? Uhum. O mercado está aí para todos, acesso a serviços financeiros hoje também não é mais mistério, tecnologia também está à disposição, informação nem se fala com a internet. Sim. O que tem sido diferencial de sucesso para os negócios é o ser humano inovador, né? E quem sabe realmente lidar com gente é a mulher, tá? Isso é cultural, né? Assim, na tua casa, Marco Gomes, quem administrava o conflito entre os seres humanos presentes era a mãe. Os irmãos estão se pegando, tá rolando um estresse, não sei o quê. A mãe vem, tenta moderar, tenta negociar. Ela tem sempre uma carta na manga. Tipo assim, olha, se vocês não pararem, molecada, eu vou chamar o... Aí entra o pai, o brucutu, que já chega espanando, já chega descendo o cacete. Uhum. E tem muito menos diálogo e muito mais ação. Sim. Então, assim, tem ficado muito claro pra gente que empresas que têm uma participação de liderança feminina, porque ela tem muito mais habilidade em lidar com gente do que o homem, hoje tem diferenciais de sucesso que outras empresas mais com perfil masculino não têm. Sim. Então, assim, dica para quem está nos ouvindo: convide sua esposa para ser sócia, convide sua melhor amiga para ser sócia, bote mulher no jogo, que elas têm muito, muito a agregar de valor. Olha aí. Estamos acertando na cagada. né? As nossas esposas são nossas sócias também. A menina dos olhos da mídia internacional quanto a empreendedorismo agora é o Facebook. Pouca gente sabe é que o Facebook tem todo esse sucesso, muito, não vou dizer tudo, né, porque tem o Zuckerberg, que é super importante e tal, mas muito é devido a Sheryl Sandberg, que é a CEO, a Chief Operating Officer do Facebook, e é ela que é a mulher que se entende com o Zuckerberg e com a mídia, e que faz o meio de campo ali entre os funcionários e o Zuckerberg e a mídia e tudo. Ela é muito importante, tem até uma matéria do New York Times sobre ela, mostrando como ela é importante nesse sucesso e nesse crescimento absurdo do Facebook atual. Então é muito, muito legal ver esse tipo de coisa realmente. Mais um caso aí pra mostrar que o Enio realmente sabe das coisas, o que ele fala em teoria. Tem um caso prático pra mostrar. Foi ela que convenceu o Zuckerberg a botar publicidade de fato no Facebook? Ele não queria por nada na vida? Ah, não sei se foi ela não, mas pode ser que tenha sido uma mulher. Assim, mas eu não sei. Agora a gente aprendendo, né, que quando a gente terceiriza, chama muleta, né? Como a gente não sabia, a gente chamou de Slave Roboto. A gente tem um robô escravo aqui, faz todas essas porque coisas. Porque a expressão diz tudo, assim, aonde é que eu me apoio, né? Então, exato. Eu tenho uma muleta pra parte financeira, ou uma muleta pra parte comercial, entendeu? E vou botar minha energia naquilo que realmente eu sou competente. É por isso muleta. É verdade, é verdade. Eu sei que existem, que a gente comentou em outro Nerdcast, que existem duas formas de empreender. Uma, que a gente tem os dois exemplos aqui. O Marco Gomes foi um garoto que sabia que tinha uma boa ideia e sabia que ela valia, e ele foi lá, batalhou, ele conseguiu um investimento, capital, para abrir a empresa dele, para, sabe, não começar do zero, não começar na primeira marcha, né? O cara já começa trazendo uma estrutura empresarial para dentro do projeto dele. nós do Jovem Nerd fizemos ao contrário. Nós começamos sem saber nada, sem um tostão de investimento, não sei o que a gente tinha no bolso, e fomos aprendendo na porrada durante muitos anos como gerir uma empresa, como crescer profissionalmente, etc. E aí isso tem até um termo, né, Marco Gomes? Você que chama, né? Bootstrapping. Bootstrapping. E o seu termo é o quê? O cara que tem um investidor inicial? Startup? É isso? Uma empresa que começa com uma boa ideia e um bom investimento, é isso? É, não sei se... Não, startup é uma empresa que está à procura de um modelo de negócios escalável, que ainda não encontrou esse modelo de negócios. Explica o que, que é, porque agora só se fala disso. O Brasil está agora com várias startups fazendo sucesso, né? O que é uma empresa startup? Na verdade, startup diz respeito do momento dessa empresa, ela está numa fase inicial, mas é uma empresa que vai integrar o que a gente está chamando de um novo Brasil. É uma empresa que tem um conteúdo de inovação muito grande e tem uma possibilidade, tem uma perspectiva de geração de emprego, de renda, de tributos, de expansão, de exportação. Ela foge aquele perfil de empresa de conveniência, porque 99% das pequenas empresas no Brasil são empresas que você vai até ela porque é conveniente em função da proximidade. Daí o nome empresa de conveniência. Eu estou falando do quê? Da padaria, do açougue, da banquinha de jornal. Você não faz uma pesquisa de mercado antes de comprar o seu jornal. Você vai naquela que é mais próxima, naquela que é mais conveniente. Sim. Isso são empresas de conveniência. A startup é aquela empresa que está numa fase inicial, mas que tem um conteúdo de inovação tal que te permite projetar um futuro muito grande para aquela empresa. Né? Empresas como a do Marco Gomes. Entendi. Né? Uma empresa que tem uma perspectiva de produzir para mercados externos, que tem um conteúdo de tecnologia avançada, que vai preencher aí a economia do novo Brasil. Né? É isso que a gente está chamando de startups. Só complementando, tem toda uma definição mais técnica, que seria uma empresa que está buscando um modelo de negócio escalável, e que ainda não encontrou esse modelo. Isso é uma startup. Então, muita gente ainda fala que a Bubox é startup e tal, mas a gente já não está mais nesse momento. A gente já encontrou um modelo de negócio escalável e agora a gente está trabalhando para escalar isso. Uhum. Mas, e aí surgem essas definições, essas perguntas. É lógico que o espírito de startup não é uma coisa assim binária, né? Não é uma coisa que acaba no dia que você achou o modelo, todo o seu espírito de startup some. Mas a coisa continua com você, o modelo de inovação, de estar testando e prototipando e tal, mas a definição norte-americana mais clássica é essa, procurando um modelo de negócio escalável e junto, claro, tudo que o Enio falou aí de empresa de conveniência. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma ideia, só que eu não sei ainda como encaixar isso no mercado, como um produto ou alguma coisa assim. Exatamente. Isso. Às vezes você tem todo esse lance de não sei, é um truque, porque muitas vezes você já acha que sabe, e aí você não aceitaria dizer assim, eu não sei como eu vou, sei lá, vamos pegar o exemplo da Nerdcast anterior, a empresa que faz canecas personalizadas, você pode ter seu plano e jurar que se você colocar abrir o seu website, essas canecas vão vender feito água e você ter certeza de que você vai conseguir. E aí você não aceitaria essa definição de eu não sei, porque você, na sua cabeça você acha que sabe. Só que isso é uma armadilha. Na verdade, você nunca sabe até você fazer mesmo. Então, por mais que você ache, você tenha no seu papel que você vai vender caneca feito um maluco quando você lançar seu website, se você não lançou o website ainda, acredite em mim, você não sabe se esse negócio vai dar certo. Tem isso aí. Não, o que eu ia dizer, assim, dos dois exemplos que você trouxe, o Marco Gomes e a própria empresa de vocês, uma com recursos, uma com capital inicial, um investimento, e a outra não. Sim. Mas, assim, o grande barato dessas duas atividades empresariais é que tem empreendedores à frente dela. Porque, assim, olha, eu dou aula há muitos anos também, 15 anos que eu dou essa disciplina de gestão empreendedora. No último semestre do curso de administração de empresas, a princípio, a gente está ali formando os empreendedores do futuro. E eu pergunto todas as vezes no início do semestre, vem cá, quantos de vocês vão sair daqui, isso é o último semestre do curso de administração, e montar seu negócio próprio? Menos de 5% vai abrir o seu próprio negócio. Nossa. E aí, a desculpa principal deles, mas vem cá, por que vocês não vão abrir? Mais de 90%? Porque não tem o capital inicial. Uhum. Então, a falta do capital inicial, na verdade, a gente diz que é uma desculpa verdadeira, porque é desculpa, é verdadeiro, mas é desculpa, entendeu? Mas o problema ali não é o capital inicial, porque você está aí para provar que você, tendo uma boa ideia e tendo energia e competência para perseguir essa boa ideia, você vai empreender com sucesso. Sim. Né? O problema aí é que falta, na verdade, um empreendedor. Falta aí a atitude empreendedora, o comportamento empreendedor, que sobra no Marco Gomes e sobra em vocês. entendeu? A questão do recurso, ele pode aparecer na fase de startup, como está acontecendo com o Marcos, ou você pode ter o negócio já estabelecido, acontecendo bem, e aí chamar a atenção de um investidor, você captar isso junto a bancos, pode vir num momento ou no outro. Uhum. Mas o que vocês têm é uma atitude empreendedora. Esse aí é o diferencial. É, mas lembrando que o Marco Gomes foi para São Paulo sem saber se ia ter investimento ou não, né? Foi na... É bom lembrar que eu vim para São Paulo para dormir no sofá de uma amiga e com a grana de duas passagens aéreas para Brasília de volta, se precisasse, né? Não era tão ruim, né? Podia ser pior. Podia ser no sofá de um amigo, né? E nenhum dinheiro para voltar para casa, né? No dia. Excelente. Mas não foi um negócio garantido, não. Sobre essa definição de empreendedorismo, tem um negócio muito interessante, tem um texto, cara, muito bonito que um cara escreveu em homenagem a um professor dele, chamado Jack Thorne, que morreu recentemente e tal, e o cara aprendeu muito com esse professor, e ele escreveu um texto muito interessante em que ele conta que uma vez ele perguntou para esse professor o que era empreendedorismo, e o professor dele ensinou para ele que empreendedorismo é perseverança insana quando confrontado com a resistência completa. Então, empreendedorismo é bem isso, assim. Em inglês é insane perseverance in the face of complete resistance. Então, tipo, quando tudo tá contra você e quando o negócio tá na sua frente ali, você não desiste por não ter dinheiro, sabe? Você não desiste por, sei lá, não ter os melhores profissionais na sua cidade. Você mora numa cidade pequena e lá não tem programador. Ou você mora num mercado que está muito, muito concorrido, numa cidade muito grande. E isso pode... Na verdade, para o empreendedorismo, quando você não quer fazer, qualquer coisa pode ser sua desculpa para você não começar. Você mora numa cidade muito pequena, a cidade é muito pequena para você empreender. Você mora numa cidade muito grande, o mercado é muito concorrido para você empreender. Então, desculpa por desculpa, existem muitas, né? E ou você tem... se você tem dinheiro, você pode dizer, não, eu tenho dinheiro, então eu posso fazer tanta coisa com esse dinheiro que empreender seria arriscar demais. Ou se você não tem dinheiro, você dizer, não vou empreender porque eu não tenho grana. Então, na verdade, desculpa por desculpa, existem várias. Quando você quer fazer, você vai lá e faz e dá um jeito das suas dificuldades serem, na verdade, história para o seu sucesso e não impedimentos. Tem até uma frase do Winston Churchill que fala que sucesso é a habilidade de ir de falha a falha sem perder o entusiasmo, né? Isso é interessante. Nosso exemplo, pessoas que tomaram muita porrada para aprender, sei lá, às vezes uma coisa básica do universo empresarial, etc. E aí nós temos uma pessoa com 23 anos de Sebrae aqui. O quanto a gente podia ter economizado de porrada fazendo cursos do Sebrae? Que o Sebrae existe justamente para isso, né? Por exemplo, ensinando o cara a chamar alguém para controlar os e-mails dele e não ficar controlando 50 mil e-mails por semana. Eu aprendi com o Marco Gomes. Você aprendeu comigo ano passado, porque quando eu ouvi essa história, eu falei, velho, não é possível. Põe alguém pra controlar esse negócio. Para com essa porra, cara. Mas o que acontece? Assim, vocês têm o que é difícil de se ensinar. Vocês têm o talento, vocês têm a atitude empreendedora. Não que a gente não possa também lapidar esse aspecto atitudinal. Aham. Uhum. Mas, assim, é muito importante que você agregue a isso aí conhecimento sobre gestão de negócios. Ou você traz a tal da muleta, né? Mas, de qualquer maneira, é importante que você, pelo menos, tenha competência para acompanhar o trabalho da muleta, para ver se ele está indo no caminho certo, para poder opinar, para poder não ser enganado, caso a sua muleta não esteja muito bem intencionada. Acontece de tudo no mercado empresarial. É claro. Né? Então, assim, o que a gente entende hoje por um empreendedor de sucesso? Aquele cara que consegue ter tanto a atitude empreendedora, o lado mais conduta, o lado mais comportamental, quanto aquele cara que também conseguiu reter conhecimento sobre gestão de negócios, né? Então, assim, é fantástico ver a fala aí do Marco Gomes, a tal da perseverança insana confrontada com a resistência completa, é o ser. O cara é assim, isso está dentro dele, é visceral. Ele tem essa atitude. Uhum. Agora, se você puder elaborar mais esse cara, levando para ele também um pouco de saber, além desse ser, ligado à gestão de negócios, a possibilidade dele ser um empresário de sucesso em menos tempo é bem factível. Esse que é o objetivo do Desafio Sebrae? O Desafio Sebrae, ele tenta trazer para vocês um conjunto de competências, tanto as duráveis quanto as não duráveis. Deixa eu ser mais claro. que acontece? A gente vai simular uma empresa virtual e você vai fazer a gestão dessa empresa. Então você vai aprender ao longo da participação no Desafio Sebrae algumas competências não duráveis. Assim, você vai entender sobre marketing, sobre finanças, sobre organização e tudo mais, controle de estoque, formação de preço, esse tipo de coisa, que é pura gestão de negócios. E que essas técnicas podem mudar, por isso a gente chama de competências não duráveis. Você vai aprender um pouco disso, mas você vai aprender também, e até mais do que isso, como a gente exige que você trabalhe em equipe, de no mínimo 3 e no máximo 5 sócios à frente dessa empresa, você vai aprender a tomar decisão de maneira conjunta, a buscar consenso, a liderar, a ser liderado, a resolver conflitos de relacionamento. Você vai aprender a interagir em grupo, em time, em equipe, porque isso é fundamental para o sucesso empresarial, e isso sim é uma competência durável. Entendeu? Saber liderar e saber ser liderado, saber buscar consenso, é uma coisa que foi importante na descoberta do Brasil, é importante hoje e vai ser importante daqui 500 anos. Então, a proposta do Desafio Sebrae é que você retenha um pouco de conhecimento de gestão, mas que você também elabore mais esse lado mais atitudinal, mais comportamental das competências duráveis. Entendeu? Essa é a proposta. E, principalmente, é para você experimentar um pouquinho, né, dessa história de o que é ser empreendedor, para que ao final do seu curso superior você tenha aí uma alternativa de ingresso na sociedade produtiva, não só como funcionário, como concursado, como colaborador, mas também como empreendedor. Né? Porque hoje nós temos 5 milhões de jovens fazendo universidade, né, no Brasil, geralmente entre 18 e 24 anos, e 100% deles estão sendo preparados para ingressar no mercado como empregado de alguém, e não como dono do seu negócio. É verdade, quando você faz faculdade, a visão realmente é que você vai trabalhar para alguém, que você tem que saber os processos para se adequar a uma empresa, se adequar a um trabalho, não para você ser o seu o empreendedor, ser dono do seu próprio negócio. O Desafio Sebrae, ele funciona para universitário. Universitário, né? A gente exige que você esteja cursando qualquer universidade, pode ser da área de saúde, pode ser economia, pode ser qualquer coisa. Mas a proposta é, porque o nosso entendimento é o seguinte: eu posso estar fazendo aqui o curso de educação física e ao final posso me empregar de professor de educação física num colégio, ou posso abrir a minha própria academia, um estúdio de pilates, dar aula particular de natação, entendeu? Então a nossa proposta é que, já que você está vendo o lado mais de conhecimento da sua profissão na faculdade, eu vou te trazer aqui o lado mais empreendedor, e você associa o conhecimento que você tem de uma profissão com esse aspecto empreendedor e abre o seu negócio. É isso que a gente quer, né? Não, fora que o conhecimento de empreendedorismo não tem como te fazer mal, né? Até se você tem vontade de ser empregado, de ser um grande executivo numa grande empresa ou o que for, o conhecimento de empreendedorismo pode te ajudar, inclusive, a julgar as empresas as quais você quer trabalhar, né? Você vê lá o cara fazendo besteira, o seu chefe fazendo besteira, você sabe que aquilo ali é um barco que está afundando e você pode agir. Então, mesmo que você queira ser, não é a ideia é você ser empreendedor, claro. Mas mesmo que você não queira, o conhecimento não tem como te fazer mal, né? É verdade, não. Você quer ver uma coisa, Marco? Eu brinco e digo assim: olha, uma dona de casa, ela tem no salário do marido o orçamento. Ela tem na dispensa dela o estoque. Ela tem na padaria, no supermercado, no açougue, os fornecedores. Sim. Ela tem na vizinha a concorrente. Ela tem nos filhos e tal. Claro. Se ela não aprende a delegar e vai se tornar mais competitiva, ela perde, não tenho dúvida. Uhum. Então, o que acontece? Até para ser dona de casa, se você tem um espírito empreendedor, se você tem uma atitude empreendedora, você será uma dona de casa mais competente. Entendeu? Não tenha dúvida. É o que a gente chama do intraempreendedorismo. Mesmo dentro de casa, dentro de grandes organizações, eu não preciso estar à frente da empresa, mas eu tenho que ter uma conduta empreendedora. E o que eu acho impressionante, que eu sempre achei louvável no Sebrae, é que, porque, ok, existe o espírito, mas o mundo empresarial é uma máquina, né? Ela tem peças que funcionam cientificamente, né? Como você falou, você estava descrevendo aí peças de uma máquina, né? Que pode Exatamente. Ser aplicada tanto a uma empresa quanto a uma dona de casa. E se você não tiver o know-how de lidar com a máquina, não adianta você ser um professor de educação física que vai abrir uma academia se você não tem, se você não sabe lidar com as peças dessa máquina. Que você não tem como ensinar a sua empresa a fazer 15 abdominais por dia. Você vai ter que aprender outras coisas, né? Exatamente. Como gerir o dinheiro, como gerir a entrada, o financeiro dentro da empresa. Isso. Exato, né? Mesmo que você não vá operar essas funções, é importante você conhecer o funcionamento delas para não operarem errado, né? Quando estiver operando elas. Como gerir seus funcionários, como treinar os funcionários. Né? Exatamente. A diferença entre delegar e se omitir é essa. Quando você tem um mínimo conhecimento, você delega e acompanha, supervisiona. Se você não tem esse conhecimento mínimo, você delega, não. Você se omite, você entrega e fala, toma, toca, e você vai ter que confiar cegamente. Ah, e aí que é o problema. A diferença entre delegar e se omitir é que o profissional delega, porque ele tem conhecimento e supervisiona. E o amador não, se omite. Ele não tem conhecimento, não quer ter, entrega e fica simplesmente confiado na sorte. É verdade. Normalmente isso gera problema. Normalmente isso gera problema. Uma coisa que eu tuitei um tempo atrás e a galera gostou muito é que eu disse o seguinte: empreenda no seu emprego atual. Seu chefe vai te demitir ou te promover. Em qualquer situação, vai ser o melhor pra você. É verdade. É um gênio, o Duke Hauser da mídia social. É o professor, o empreendedor é o professor. Tem que aprender com ele, tem que ouvir. É o pequeno mestre. Uma coisa legal que eu queria trazer pra vocês é o seguinte. Durante muito tempo se entendeu que a parte mais gerencial, administrativa, a parte mais de conhecimento, como formar o preço de venda, como fazer uma curva ABC para controlar estoque, essa parte mais gerencial, se entendia o seguinte: não, isso aí eu posso aprender. Até eu sendo um autodidata, eu compro livros, estudo e aprendo. Mas o aspecto atitudinal é uma coisa que ou nasce ou você não se desenvolve como. E hoje está provado que não. Tanto o aspecto de conhecimento e gestão como a atitude pode ser aprendida, né? Até a gente abriu aqui com uma brincadeira onde o Alexandre me pediu uma bolsa do Empretec. O Empretec é um curso revolucionário ligado ao mundo empresarial. Ele não é, inclusive, do Sebrae. O Sebrae tem só o direito de aplicar o Empretec no Brasil. Ele é das Nações Unidas e ele é aplicado em 31 países do mundo, porque o Empretec ele tem a proposta de desenvolver no indivíduo o aspecto atitudinal. A gente pega você e 7 dias depois te entrega com atitude empreendedora instalada em você, mesmo que você não tenha sido um empreendedor de nascença. Eu tenho como instalar comportamento empreendedor. Claro, isso pode... é diferente do que acontece com o Marco Gomes, que é uma coisa extremamente visceral, inata, mas você pode melhorar muito a atitude, o teu comportamento, participando de treinamentos específicos para isso. Ou seja, eu posso te treinar a fazer a parte de gestão e também a ter atitude empreendedora, né? Isso tudo o Sebrae disponibiliza. Quer dizer, antes achava-se que era uma coisa do indivíduo e agora você... Não, você pode ensinar isso, professor. Exatamente. Você pode mudar ter nascido com comportamento, isso. Exatamente. Entendeu? Assim, americano prova tudo, né? E aí ele tem uma quase que uma brincadeira, mas ele fala assim, Dave, você quando acorda, veste sua calça com que perna primeiro? Se de manhã pegou sua calça jeans, vai vestir ela, você veste com que perna? Com a direita ou com a esquerda? Com a direita. Se a partir de amanhã e durante 21 dias você deliberadamente pegar o seu jeans e vestir ele com a perna esquerda, e não pode esquecer, se vestiu correndo, tá lá tomando café, fala, ih caramba, com que pé eu vesti hoje? Bota a xícara de café na mesa, volta no quarto, tira a calça e veste deliberadamente com a perna esquerda. No 22º dia, você alterou esse comportamento. Você vai pegar a sua calça e, instintivamente, sem perceber, já veste ela com a perna nova, a perna alterada, a perna esquerda, se você até então era destro. O que isso significa, David? Se eu posso mudar um comportamento de baixa complexidade como esse e que não reverbera em nada nos negócios, não vai influenciar se você vai ser melhor ou pior na sua vida, significa dizer que eu posso mudar qualquer outro tipo de comportamento também, inclusive os mais complexos. Olha só. Entende? Aqueles que vão fazer diferença na sua vida. Então, um cara que não tem a prática de estabelecer metas, o empreendedor tem visão de futuro, vê lá na frente, persegue as imagens que ele constrói, as visões, eu posso desenvolver isso em você, como eu posso mudar com que perna você veste a sua calça jeans. Entendeu? E isso mudou a maneira de se fazer capacitação e treinamento empresarial. O Empretec é um divisor de águas. Fantástico. Porra, fantástico. O Jovem Nerd tá empolgado mesmo. Não, porra, não é, cara? A gente tem que fazer, cara. Amanhã ele já vai começar a vestir a calça com a outra perna já. Ai, eu tô querendo fazer a experiência da perna, meu. Eu vou começar a vestir a camisa do avesso. Cara, eles usam muito isso pra mudar hábitos em atletas de ponta. O cara entendeu? Chuta bem com a direita, não chuta com a esquerda, então ele vai ficar durante 21 dias só chutando com a esquerda, entendeu? Eles usam muito isso para formação de atletas e começaram a ver que isso podia ser utilizado também para formação de empreendedores. Olha só, impressionante. Você vê, existe um universo aí, um universo que você não conhece de treinamento e capacitação, cara, pra você gerir sua empresa. Por isso que eu gosto desses Nerdcast, cara. Nem eu sabia esse negócio, cara, da calça. A calça foi um excelente exemplo, adorei. Mas é, cara, você pode realmente aplicar isso a tudo, né? Exatamente. Eu li no site do Desafio Sebrae que os vencedores do desafio podem visitar centros de empreendedorismo. Eu queria saber, tem toda a infraestrutura e viagens e alimentação e tal, pagas pelo Sebrae. Eu queria saber onde são esses centros, o que que eles aprendem, o que que é e tal. Olha só, a gente sempre fica prospectando o mundo afora, onde é que tem uma concentração de negócios de ponta, né? E, por exemplo, a primeira edição do Desafio Sebrae, a gente mandou a meninada para o Vale do Silício. Entendeu? E aí fizemos uma agenda bastante rica com eles lá. Eles foram visitar universidades, empreendedores, fábricas e tudo mais, e voltaram com 1000 insights a respeito do que podiam fazer nos seus negócios futuros. O grupo que venceu no ano passado vai agora esse ano para Barcelona. Barcelona, depois que vivenciou lá a experiência da Olimpíada de Barcelona, experimenta um boom na questão do empreendedorismo. Eles têm um departamento 21, que é uma área onde tem uma concentração muito grande de indústrias, de perfil inovador, de universidades, de laboratórios, de instituições de fomento ao empreendedorismo. O Sebrae deles, que chama Barcelona Active, que na verdade é uma grande incubadora de empresas, fica nesse departamento 21. E aí a garotada vai ficar 10 dias rodando Barcelona e vendo o que há de ponta em termos de negócios. Olha só, que legal. Visitei ambos os lugares. Fui para Barcelona para uma competição de empreendedorismo lá chamada HIT Barcelona. Olha aí, o Marco Gomes. Tá demais, ninguém segura esse garoto. Selecionou as, sei lá, 10 ou 20 maiores empresas mais inovadoras do mundo, startups, né, mais inovadoras do mundo, com menos de 50 funcionários e tal. Eram empresas pequenas. A ideia era pegar as empresas pequenas que fossem inovadoras. A Bubox foi selecionada no Brasil. A gente foi muito legal. Fizemos networking, conhecemos empresas incríveis e tal. E também fui para o Vale do Silício, também foi uma experiência incrível, assim, realmente voltei com muito insight, então, pô, deu para ver que o que eu tive aí sei lá, planejamento próprio e planejamento privado, o Sebrae está proporcionando igual para os estudantes, realmente é um negócio incrível, assim, incrível. E foram experiências que mudaram realmente minha vida e meu jeito de ver os negócios, assim, essas duas viagens pro HIT Barcelona e pro Vale do Silício mudaram muito do que eu penso. Sensacional. A outra pergunta que eu tinha é quais são os casos de sucesso do Desafio Sebrae, assim, grandes executivos ou empreendedores, ou que exemplos você daria de casos de sucesso desses 10 anos aí de Desafio Sebrae? Tá, o que que acontece, Marco? A gente tá fazendo agora um projeto e vai estar lançando para todo o egresso do Desafio Sebrae gravar 3 minutinhos de um vídeo e postar num canal do YouTube que a gente vai estar reservando especificamente para isso, até para a gente poder ter uma ideia do que aconteceu com esses caras que participaram. Hoje já são quase 900 mil estudantes ao longo desses 10 anos que participaram do Desafio Sebrae, né, no Brasil e em outros 9 países aqui da América do Sul, né? Então fica muito difícil a gente sair mapeando o que aconteceu com quase 900 mil estudantes. Até porque muitos deles são inoculados aí com a questão do empreendedorismo, mas só vão efetivamente abrir negócios quando se formam. Porque você pode, desde o primeiro semestre, já estar participando do Desafio Sebrae. Então a gente vai estar com esse projeto agora, de maneira muito rápida e leve e criativa, tendo os registros feitos pelos próprios egressos num canal de YouTube do que aconteceu com ele depois do Desafio Sebrae. Entendeu? Legal. Vamos botar uma mensagem. Meu amigo, você que participou do desafio, aonde é que você está no mundo? O que que você fez? O que que agregou para você o Desafio Sebrae? Você empreendeu dentro da sua organização, abriu uma empresa? De que maneira o Desafio Sebrae contribuiu com a situação que você vivencia hoje? E aí eu vou ter muita coisa interessante para contar. Mas só a título de curiosidade, Marco Gomes, a gente estava tendo um problema. O hosting do desafio, a gente hospeda o desafio numa empresa prestadora de serviço nessa área, que é a Merlin, né, onde ficam os grandes cartões corporativos, Visa, Mastercard e tudo mais, porque é um sistema pesado. E aí a gente estava tendo um problema muito grande, porque a gente teve mais de 150 mil universitários se inscrevendo no Desafio Sebrae na edição passada. E aí começamos a ter um problema de banda, um problema no sistema. A gente teve que correr para São Paulo, e aí essa empresa foi chamar um dos executivos dela e foi buscar um jovem nerd, né, que estava atuando na Índia com TI, um cara que era um gênio, mas era brasileiro. Mandou buscar o cara chegou em questão de 24 horas no Brasil, veio voando mesmo. E quando nós fomos nos reunir com ele para explicar qual era o problema que a gente tinha, para ele buscar uma solução, o sistema estava caindo e os técnicos não estavam dando conta de resolver, ele falou assim: sim, mas de que sistema que a gente está falando? Eu falei: não, é o sistema do Desafio Sebrae. A mulher que levantou o casaco mostrou para mim assim: ó, tô arrupiado, joguei Desafio Sebrae 3 anos quando era estudante universitário. Né? Oh, caraca. Aí ele falou: não tô acreditando que eu vou botar a mão nesse sistema, né? Porque tinha um moleque falando, ele ficava louco pra saber, né? Como é que eu, saca, vou dar uma de hacker aqui, como é que eu faço pra ganhar essa porra desse jogo? Entendeu? Aí ele falou: agora eu vou descobrir o que, que tem por trás do Desafio Sebrae, né? E assim, quer dizer, a gente esbarra com egressos do desafio em diversas situações, como essa, por exemplo, foi muito legal. Legal, né? Interessante. Tipo de sociedade, eu entro com trabalho, você entra com dinheiro. Aqui, isso é tudo errado, né, cara? Não tem como dar certo isso. Ou tem? Ah, o que que acontece? Não dá pra generalizar. A gente tá falando de gente, né? E gente isso. Tem atitudes distintas. Mas eu vou dizer o seguinte: você pega jovens como o Marco Gomes. Ele é um empreendedor nato, é um cara que tem insights, é um cara que tem ideias, é um cara que tem atitude, é um cara que tem energia e é um cara que tem disponibilidade de tempo. Uhum. E você vai encontrar, por outro lado, pessoas que têm capital e às vezes até são empreendedores talentosos, mas não tem mais tempo para estar dedicando ao negócio. Não posso me envolver, vou só deixar o dinheiro aí. Eu já tenho os meus próprios negócios para cuidar. Isso. E não quero botar isso aqui na bolsa, eu quero botar isso aqui em negócios que eu mesmo, por ter uma atitude empreendedora, por saber o que é um empreendedor de sucesso, eu identifiquei que o Marco Gomes é um cara de futuro, ele tem uma empresa que é uma bomba na mão e assim, que vai explodir no bom sentido logo. E assim, quero, gostei. Né? Quem assustado, hein? Que você tá sabendo aí, quero, que ninguém sabe. Explodir no bom sentido, que vai bombar. Sim. Claro, claro. Tá bom. Uhum. E quero botar meu dinheiro nela. Entendeu? Então, assim, quando você tá fazendo esse tipo de sociedade, é bastante interessante. É porque esse tipo de sociedade que um entra com a grana e o outro entra com o trabalho, ele não dá certo quando é uma sociedade pequena, tipo uma padaria. Que um sócio bota o dinheiro e fica o dia inteiro com a barriga no balcão e o outro fica lá, sei lá, fazendo pão. Uhum. Quando a empresa é maior e o sócio que tá entrando com o dinheiro... Isso é caracterizado mesmo, né? Assim, ó, eu vou entrar, sou só investidor, tá aqui no contrato, não sei o que lá. Essa é a diferença. Por que que acontece? Essa visão que não dá certo, um entra com dinheiro, outro entra com trabalho, porque normalmente o que acontece é que quem trabalha se acha mais dono do negócio do que quem entrou com dinheiro, porque, entre aspas, não fez nada pra que o negócio crescer, entendeu? Uhum. Esse acho que é essa visão que gera, que dá a impressão da problemática. Sim, né? Sim, é isso mesmo. Olha, mas aí é até importante dizer o seguinte: quando se trata de um negócio de conveniência, aí o exemplo da padaria muito bom, mas tem que ficar claro o seguinte: os dois são sócios proprietários. Cotistas. Isso. Né? Assim, eu tô entrando com a grana, então tenho 50% do negócio, você tá entrando com o trabalho, tem outro 50% do negócio, mas no contrato social fica registrado que eu tenho 50% das cotas e o outro 50% das cotas. Exato. Agora, aqui, então já começa uma divisão aí equilibrada no contrato social. Isso, mas... Agora, uma outra coisa importante é o seguinte: aquele que entra com trabalho, ele vai ter 50% igual ao outro, mas ele fica trabalhando e o outro, de alguma maneira, pode estar dedicando o tempo dele para ganhar dinheiro em uma outra frente. Exato. Mas, por ele estar trabalhando, ele tem que ter, além da distribuição de renda, de lucros em função de cotas, ele tem um salário pelo sim. que ele tem de função na empresa. É verdade. Então é assim, olha, cara, o Marco Gomes vai botar dinheiro num negócio que eu vou abrir, mas eu toco o negócio. No fim do ano, a divisão de lucros é em função da participação de cotas de cada um. Certo. Cada um leva 50%. Mas ao longo do ano, eu vou levar os 50% das minhas cotas, mas eu também, todo mês, recebi um salário por ser o gestor desse negócio. Sim, é o prolabore, tá? Normalmente. O prolabore, exato. Agora, uma coisa que acontece, e a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte: o dono que está atuando, ele pensa assim: bom, se eu sou o gerente da padaria e no mercado o gerente de padaria ganha R$1.500, mas como eu sou o dono, eu não vou tirar só R$1.500, eu vou tirar R$5.000, porque eu sou o dono. Enquanto que a padaria do outro lado da rua, que o dono não é gerente, contratou um gerente que ganha só R$1.500, o raciocínio é assim, a padaria que tem um cara ganhando R$1.500 vai ser mais competitiva do que a outra que tem o dono, ganhando R$5.000, porque esses R$5.000 vão ter que ser rateados entre os mesmos pães que são vendidos do outro lado da rua. E aí eu vou ter aqui um pão mais caro, menos competitivo em termos de preço. Sim. Você tá entendendo? A empresa tem que pagar o salário de R$5.000 pro cara? Pois né? Quem é que paga? O pão quando é vendido. Então o negócio é o seguinte, se eu vou atuar como gerente da padaria, a minha retirada tem que ser uma retirada igual a que eu faria de pagamento de salário para um cara que exerce a minha função. Sim. Entendeu? Senão eu vou estar onerando o negócio com uma rubrica de custo que os concorrentes não têm. É verdade. Porque coloca um funcionário e não um proprietário para tocar uma padaria. É verdade. Eu tenho uma história ótima sobre essa parte no motel que eu trabalhava. Olha aí, aquela mesma história do motel. O motel que eu trabalhava. História de motel. O motel que eu trabalhava tinha 4 sócios. 2 moravam no Brasil e 2 moravam na Espanha. E aí os que moravam no Brasil trabalhavam na empresa e não eram cotistas iguais. Cada um tinha uma cota diferenciada. Um tinha 30% e poucos, outro tinha 12%, outro tinha 20% e tal. Não era, né, cada um com 25%, né? Cada um tinha sua cota determinada. Os que estavam no Brasil se sentiam prejudicados de estar trabalhando numa empresa em que os outros sócios estavam curtindo a vida na Espanha. Morando lá e tendo outros negócios na Espanha. E aí quiseram ter sua retirada, né? Seu salário por esse trabalho. Só que eles não queriam fazer a retirada da empresa. A empresa pagando pra eles como funcionários. É. Porque na cabeça deles, eles estariam pagando parte do próprio salário. E já que os outros estavam na Espanha, não sei o que lá. Então a retirada, olha que loucura. A retirada deles era feita sobre a divisão de lucro dos sócios. Chegava no final do mês, eles dividiam lá os 100% em tantos porcento pra cada um. Mas peraí, desse bolo dos sócios da Espanha, a gente vai tirar o nosso salário. Cara, Duélio, tiramos dos sócios da Espanha. Da Espanha. Meu Deus do céu, cara. Sociedade que é sempre uma coisa complicada. E aí quando os sócios da Espanha... Aí fica mais complicada. Quando os sócios da Espanha vinham pro Brasil, eles ficavam aqui um mês ou dois, e aí trabalhavam. E aí queriam também retirar o dinheiro dos outros de salário. E aí retiravam todos de um sócio só que tava na Espanha, que não tinha vindo, que ficava no negativo, que tinha que pagar pra empresa. Meu Deus do céu, que maluquice, cara. E essa história terminou assim, culminou quando os filhos dos sócios passaram a vir junto da Espanha e trabalhar na empresa fazendo nada e querendo ter suas retiradas também. Nossa, que complicação, cara. Inacreditável, puta cara. Puta merda. Tudo errado, né, cara? Isso tudo num motel com menos de 1 milhão de faturamento por ano, né? Numa grana minúscula. Assim. Ah, não era? Não tinha 1 milhão por ano, com certeza não. Era loucura. Mas isso é engraçado porque isso é o padrão de declínio e derrota de todas as empresas familiares, né? Elas começam com o pessoal suando a camisa e construindo o negócio do zero e fazendo e trabalhando o próprio negócio, e aí cada um depois começa a ficar com grana e começa a não querer trabalhar tanto e começa a dividir dinheiro, e depois começa a entrar os filhos e a querer ganhar tanto quanto os pais que trabalharam a vida inteira. Então, numa empresa que tem, sei lá, 4, 6, 8 sócios, no final de 20 anos, vamos dizer, essa empresa tem 30 sócios, porque tem os pais sócios e os filhos sócios e... Nossa. Né? É por isso que uma empresa familiar nunca dura mais do que, sei lá, 2 gerações. É verdade. Isso é verdade. A não ser que ela se torne profissional, né? É, a não ser que ela saia... Acho que a única empresa familiar que durou mais de 2 gerações é a Fiat, né? A não ser que ela cresça também junto com a família, né? É, então, a Fiat é um exemplo, né? De que cresceu, ainda tá na família e é uma empresa profissional e, né, compete no mundo inteiro igualmente com as outras, né? Mas é gerida pela família. Tá na terceira geração. Porque normalmente acontece, a empresa durar mais de 2 gerações, a família já não tem participação na empresa. Tem como acionista e tal, mas não como direção. É, exato. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim. Tem uma palavra-chave em todos os negócios que é tendência. Essa palavrazinha, seja na moda, seja na área de TI, seja em que segmento empresarial for, você tem que estar absolutamente inteirado das tendências do seu segmento. E o que acontece? À medida que as pessoas vão ficando com uma certa idade, elas às vezes vão deixando de acompanhar as tendências. Com certeza. Entendeu? Assim, você pega um negócio, por exemplo, assim, academia de ginástica, né? Um negócio que é muito vinculado a um perfil jovem, não sei, parará e tal. Claro que tem suas exceções. Mas você vai abrir uma academia quando você ainda é jovem, tem 30 anos, cheio de energia, você malha lá, cuida, acompanha, visita as outras academias quando está viajando, para se inscrever para malhar, experimentar como cliente oculto, outras concorrentes e tudo mais. O negócio é o seguinte, quando você tem 65, 70 anos, você não está mais com esse vigor todo para estar malhando e acompanhando as tendências desse segmento, né? Sim. Isso, de alguma maneira, se você parar para pensar, acontece em todas as segmentações empresariais, né? A não ser, talvez, aí, gastronomia. O cara vai ficando mais velho, vai ficando até mais com mais tempo para ir comendo em outros restaurantes, experimentando coisas novas, diferentes e tudo mais. Mas a tendência é que você, à medida que a sua idade avance, não acompanhe mais tanto as tendências e vai deixando de ter um negócio inovador. Com certeza. E a inovação que é o diferencial do sucesso do empreendimento. Com certeza. Esse motel que eu trabalhava, quando ele inaugurou, ele deve ter sido uma coqueluche, porque era tudo que tinha de mais novo no ramo de motelaria, sei lá, que estava começando no Brasil. Depois, com o passar dos anos, o motel que era o luxo virou um calabouço horroroso, porque ele não se renovou em nada. Então, a moda legal que era ter, sei lá, pedra, madeira e couro dentro do quarto, não é mais, né, cara? E o hotel era horrível, parecia que você, sabe, tava indo pra uma masmorra, né? Até convencer eles que tinha que ter uma renovação, pois cara. É, a nova geração, a sucessão, ela tem aspectos positivos, porque, assim, os filhos do dono frequentam motéis mundo afora. Talvez o dono, com uma idade avançada, bem casado, cheio de filhos, não frequente mais motel. Você tá entendendo? Então ele não acompanha a tendência do segmento dele. Com certeza. Né? Então, assim, cara, uma sucessão bem feita, uma sucessão profissional, é uma coisa muito positiva para você reenergizar a empresa. Sim. Né? E, assim, agora, naturalmente, você tem 3 filhos, você era o único dono, agora a empresa vai ter 3 donos. Sim. Você tem que fazer a empresa triplicar de tamanho para que cada um continue tendo uma empresa do tamanho da que você tinha quando você era o único dono. É verdade. Né? Nem sempre isso acontece. Agora, outra coisa é o seguinte, você tem que saber avaliar dentre os seus filhos quais deles têm perfil empreendedor para tocar o negócio. E antes disso tudo, você tem que entender que você não tem mais a visão para tocar o negócio. É. Tem que ter essa humildade. Porque acontecia lá é que os donos, eles, eu tô aqui há 30 anos, eu sei tudo sobre esse negócio. E não é bem assim, né? Você sabe tudo há 30 anos atrás. Exato. Né? Negócios extremamente dinâmicos. Eles se atualizam, mudam o tempo todo. Não tem como. É verdade. Entendeu? Então, agora tem que se fazer uma sucessão bastante planejada, muito profissional. Né? Senão é complicado mesmo. Uma coisa que eu gosto do empreendedorismo, porque assim, basicamente, você ser dono do seu próprio nariz impede que você passe em uma situação clássica de mercado de trabalho, porque, por exemplo, às vezes você tem um perfil de executivo. A pessoa se forma e vai trabalhar seguindo esse perfil e pode se tornar presidente de empresa e tal, né? O presidente de uma empresa não é necessariamente um empreendedor, né? Ele é um empregado da empresa, né? Ele é uma pessoa, obviamente, que vai ter muitas habilidades de comunicação e muito conhecimento de gestão empresarial, afinal, ele é um executivo, né? Mas ele não necessariamente é o dono do negócio, né? As empresas contratam presidentes para gerirem seu pessoal. Os acionistas não nem sempre estão aí, como você falou, com o tempo de querer cuidar do negócio, de poder cuidar do negócio. É, exatamente. O Google, por exemplo, é um exemplo desse. O Google tem um CEO contratado, que é o Eric Schmidt, ou era, exatamente por isso, assim, porque os empreendedores foram fazer outras coisas e acharam que a empresa chegou num estágio que precisava desse CEO contratado. Existem muitas outras, Yahoo, AOL e várias dessas empresas de internet que são as que eu acompanho mais, são todas com presidentes contratados e executivos que são contratados para esse cargo e que não são necessariamente os fundadores das empresas. Na verdade, isso é mais comum, né, do que parece, do que incomum, né? E aí o que acontece? Eu já vi casos acontecerem, né, de pessoas que estão há muito tempo, assim, estão há 20 anos trabalhando na Xerox. E o cara tem um cargo altíssimo de executivo foda e tal, e ganha bastante, porque tá há 20 anos trabalhando lá. O cara cresceu na escada, subiu na escada, né? E tá ganhando uma grana. Aí acontece alguma coisa, alguma crise, alguma coisa, eles tiram esse cara que tem 20 anos de Xerox e ganha uma baba, e colocam um moleque muito mais novo, com muito mais garra e ganhando muito menos no lugar dele. Não quer dizer que a Xerox vai se dar melhor perdendo a experiência do cara que tá lá há 20 anos, mas o cara acaba sendo jogado de lado. O cara dedicou 20 anos à empresa dos outros e aí tá lá, tá demitido. Toma aqui seu fundo de garantia de 20 anos, beleza, compra um bar e, e se vira, né? Porque eu não quero mais você aqui. Mas acontece muito desses executivos de grandes empresas e tal que saem, eles montam os próprios negócios, né? Exatamente, mas aí o cara, né? Mas não é uma transição simples, né? Uhum. Ele na Xerox tinha secretária, tinha assistentes, tinha assessoria, tinha equipe. Ele praticamente não trabalhava, ele mandava, né? Sim. Ele não era o executor. E quando você vai para um pequeno negócio, um negócio próprio, você o faz tudo, principalmente no começo, vocês sabem disso. Sim. Esse cara apanha, sofre, viu? Não é uma transição simples de jeito nenhum. É simples você deixar de ter carro da empresa, auxílio terno, viagens de avião pagas pela empresa, jantares e coisas assim, e você precisar abrir mão disso tudo para focar o seu próprio negócio. E, enfim, eu já trabalhei assim. de estagiário não remunerado num projeto desse, do cara que tava querendo se desvencilhar da máquina de ser executivo de grandes empresas e queria criar um projeto próprio e usou dinheiro de fundo de garantia, vendeu carro, vendeu tudo pra investir, mas não deu certo mesmo, sabe? Não deu certo, sabe? É complicado. É porque o cara não tinha... Uma coisa aí, que a gente, assim, uma sugestão, assim, parece óbvia e alguns até não levam tão a sério, acham isso muito romantismo, mas o fator paixão, assim, eu tô me desligando, assim, vocês não me perguntaram, mas eu estou quase com 50 anos. Uhum. O Sebrae é 23. Uhum. Né? Então, daqui a pouco eu sou esse cara. vou abrir meu negócio. Agora, assim, é fundamental que eu identifique, assim, de preferência, um hobby, algo que me dê muito prazer, algo que realmente me mobilize, eu tentar transformar isso em negócio, entendeu? Quando você transforma hobby em negócio, quando você não consegue separar quando você está se divertindo de quando você está trabalhando, a possibilidade de você vir a ter sucesso, mesmo com a idade avançada, é bem maior. Uhum. Porque isso ainda te mobiliza, isso ainda te energiza, mesmo você já tendo uma idade mais avançada. Lojas de RPG, sites sobre filmes, tudo isso aí, ó, façam que... Pode dar muito certo. Olha, o Jovem Nerd começou assim, o hobby que era agradável e foi, né, tomando espaço, virou negócio. Virou negócio. Sugiro para os meus alunos, eles pegam aquela escala de necessidade de Abraham Maslow, não sei se vocês lembram disso, se vocês já estudaram isso em algum momento, começa lá, não, o ser humano precisa primeiro resolver suas necessidades básicas e tal, sim. Aí vai subindo essa escala de necessidade, sim. E a última coisa lá é a satisfação pessoal, é a plenitude, a realização. Isso. E aí eu viro para a molecada, galera, faz o contrário, começa, em vez de buscar satisfazer suas necessidades básicas, começa a buscar sua satisfação, sua plenitude, sua realização pessoal. Olha só. Que você vai fazer aquilo que gosta, por fazer o que gosta, vai fazer bem feito, porque vai se envolver muito com aquilo porque você gosta. Sim. Entendeu? E a possibilidade de você vir a ter sucesso financeiro com isso é muito grande. Aí é a famosa luta entre o ser e o ter. Quase todo jovem foca o ter, porque começa duro, quebrado, não tem nada, e corre para arrumar um emprego para resolver suas questões básicas. Ele foca o ter. Se você faz o diferente, se você foca o ser, você vai ter o ter como consequência, como desdobramento de ser um cara competente naquilo que você tem paixão em fazer. É, com certeza. Você tá entendendo? É o caminho que vocês trilharam. Não, eu não quero ter grana, mas isso hoje já é uma consequência. Vocês estão aí podre de rico, entendeu? De fazer aquilo que tem paixão. Uhum. Se tivesse podre de rico, eu tava pedindo bolsa de Pretec. Aí chega lá. Hoje vocês são referência, né? Não porque focaram a grana. É claro. Entendeu? O Marco Gomes, se estivesse focando em satisfação de necessidades básicas, hoje ele era um consultor júnior do Serpro, concurso que ele fez aqui em Brasília. Exatamente. Entendeu? Não, ele focou o ser, entendeu? E aí tá tendo como consequência hoje o ter. Sim. Entendeu? Tem gente botando dinheiro lá. O cara que já emprega 30, meu amigo, entendeu? Não tá mal, não. Não, e uma coisa engraçada, assim, que é uma característica muito do nerd, que é querer aprender mais por si só, independente do que estão querendo ensinar ele, né? O nerd tem essa característica. Eu quero saber mais, eu vou procurar saber mais disso. Isso chama de autoeducação, né? E outro dia, por acaso, eu esbarrei numa frase do Jim Rohn, que falava justamente disso. Ele falava assim, ó, educação formal vai te trazer uma vida. A autoeducação vai te trazer uma fortuna, né? Então, é isso, né, cara? Eu falei, cara, é isso mesmo, cara. Tudo que a gente aprendeu... não quer dizer que você tem que aprender tudo na porrada, né? Mas você tem a vontade de correr atrás, né? Você tem a vontade de aprender mais sobre aquilo que você está fazendo. Quando a gente começou a fazer podcast, a gente não sabia como fazer isso. A gente começou a aprender, procurar em fórum. Achamos num fórum alemão um cara que ligou duas placas de som. Não existia programa que gravava Skype, o caralho. Ligava duas placas de som, uma para pegar o áudio, outra para pegar o microfone e tá. Uma gambiarra monstruosa, cara. E a gente, sabe, a gente começou assim, na curiosidade, apanhando, obviamente, mas não quer dizer que você não precisa procurar educação sobre aquele tipo de coisa, como, por exemplo, no Sebrae, mas era a vontade de aprender, era a vontade de se melhorar, né? Querem ver uma coisa? Hoje, a educação formal, ela é, assim, um desfavor ao empreendedorismo. Porque assim, a didática mãe por trás do ensino no Brasil é o seguinte: você vai ficar em média 20, 22 anos para se formar no Brasil, fazendo o seguinte, decorando e reproduzindo isso na prova. Se a gente fala o tempo todo que o principal conceito de empreendedorismo aí, o próprio Schumpeter aí, que é o grande pai do empreendedorismo, que empreendedor é o agente do processo de destruição criativa, é o cara que destrói a concorrência com criatividade, na escola você aprende o contrário. Simplesmente a memorizar e repetir na íntegra o que você memorizou. Assim, a gente fica 20, 22 anos aprendendo a não ser criativo. Se você for muito criativo numa prova, você corre o risco de levar zero. É verdade. Se você simplesmente reproduzir o que você ouviu do professor, o que você leu no livro indicado por ele, a chance é de tirar 10. Exato. Então, eu fico formando no Brasil o anti-empreendedor. Né? Uma outra coisa que você falou aí, que é muito... A formação formal, né, o ensino formal, não estimula a curiosidade. Exato. Né? Assim, você disse que o nerd é um curioso intelectual, é um cara que está o tempo todo fuçando tudo mais e tal. O curioso no Brasil hoje, cara, eu sou do interior do Ceará, como disse a vocês. O cara que é muito curioso lá, o apelido dele é Fifi, né? É o fofoqueiro, o cara, entendeu? Assim, porra, o cara, até a masculinidade dele é colocada em jogo. O cara quer, porra, homem não tem que ser curioso, homem não tem que ficar lendo revista, vendo Big Brother, não tem que, saca? E assim, e a busca da informação é a matéria-prima para inovar. Só inova quem tem informação, quem tem conhecimento. É, você não vai inovar em nada. Essa era da informação, pois afinal. Pois é, então, porra, informação pra quem? Pra quem é curioso. É claro. Bicho, olha, eu dou aula à noite. O pessoal chega pra assistir minha aula lá, já cansado. Se tem um carinha mais chato, né, ele já é taxado de chato, que começa a perguntar demais, fica mal visto na turma. O cara faz duas perguntas. Quando ele começa a fazer a terceira, o nego joga um giz na cabeça dele, já começa a se mexer na... Puta, lá vem o cara. Peraí, pô, vocês estão pagando pra perguntar, é, velho. Lógico, tem que ter. Você tá... Eu tô aqui pra isso. É claro. Entendeu? Pô. Mas os caras ficam olhando no relógio, louco pra ir embora, o cara começa a perguntar, entendeu? Os caras ficam desesperados. É claro, é claro. Ah, e que eu falo sempre, né? As oportunidades. Às vezes você vê um cara que conseguiu sucesso em um negócio que você, puta, eu tinha uma ideia parecida, agora. Já tá marcado, esse cara já fez, perdi a minha oportunidade, né? Na verdade, você nunca perde, né, a oportunidade, tá sempre aparecendo. E agora, cara, essa era que nós estamos vivendo, a era da informação. A gente já falou em outro Nerdcast, antigamente só tinha poder quem tinha terra. Terra era igual a poder, né? Depois, né, depois da Revolução Industrial, a indústria passou a ser o poder. Quem tem indústria, pode ter. Eu não preciso ter milhões de hectares de terra se eu for um poderoso industrial. Hoje em dia, quem tem informação tem poder, cara. Quem tem informação... Você vê esses moleques todos estão ficando bilionários da noite pro dia com internet. E o poder deles é só informação, cara. Eles não têm terra e eles não têm indústria. A capacidade de sucesso... tá ao alcance de quem procura, de quem quer saber mais, de quem tem esse espírito empreendedor, mais do que em qualquer era da humanidade. Ah, se você fosse um camponês na Idade Média e tivesse um espírito empreendedor, foda-se você. Fogueira. Né? você é nada, né, cara? Olha, eu sou economista, né? E eu passei a vida inteira lendo que para você ter uma economia pujante e tal, os fatores de produção era capital, trabalho e terra. Sim. Ignorava-se aí o empreendedor. Uhum. O cara que junta isso tudo e faz acontecer. Claro, o empreendedor é o cara que tem a informação, é o cara que tem a atitude. Não adianta você dar capital, terra e funcionários, né, e mão de obra e trabalho para um cara que não tem perfil empreendedor, ele vai quebrar, vai ficar endividado, vai, não é por aí. Exato. Agora então, temos que rasgar e reescrever todos os livros de economia. Exato, você que tem isso, então corre atrás, esquece o que, os paradigmas que possam estar jogando em cima dos seus ombros, porque essa é a hora do empreendedor, né? E a quantidade de coisas que você pode fazer hoje, cara, do seu quarto, gastando pouquíssimo. É, quando eu comecei a Bubox lá, eu precisava de um hosting e de ajuda de amigo programador e tal, e tive que gastar um pouco de dinheiro, foi tipo, ao longo de 6 meses, foram tipo R$500 de cartão de crédito, tive que gastar um pouco de dinheiro, pouquíssimo, mas um pouco eu tive que gastar, para poder fazer o negócio, criar o protótipo, botar o protótipo no ar, para a mídia ver esse protótipo, e com a mídia vendo o protótipo, os investidores viram, e com isso veio a grana de investimento e etc. O negócio começou a rolar dali. A partir do momento que eu pus o protótipo no ar, com um pouco de dinheiro de cartão de crédito, que era o hosting e etc. Hoje, cara, até o hosting é de graça. O que eu fiz lá na Bubox, que eu paguei um pouco no final de 2006... Hoje o Google disponibiliza para você de graça, para você fazer e colocar no ar, e você não precisa de gastar literalmente nem um centavo, assim, tudo grátis que eu fiz, que eu precisei pagar no início da Bubox, pagando do meu bolso, hoje já é possível você fazer de graça, com hosting grátis, com divulgação grátis, então realmente é uma época assim, muito única, em que as coisas mudam ao longo de um ano. Então até o que o Jovem Nerd falou aí de, eu tive uma ideia parecida. Ideia é um negócio muito legal, tem muito valor, é muito bom você exercitar as suas ideias, mas se você não implementou, amigo, sinto muito, estou sorry. E o cara que, a partir do momento que você falou uma ideia, eu costumo falar que quando você fala a ideia, ela está no ar viva, e se você não executar, alguém vai executar. Então esse papo de, eu tive a ideia do YouTube antes, eu tive a ideia do Google antes, eu tive a ideia do Facebook antes, isso só mostra o quanto você perdeu o jogo, porque os caras que tiveram a ideia e executaram são bilionários e você não. Então vamos executar, para com essa história de eu tive a ideia e não pude executar, porque se você quiser começar um YouTube hoje, você começa ele de graça, hospedando só um vídeo por usuário, com um design tosco, lento, mas você prova a sua ideia, você mostra ela para o mundo, e com isso você consegue investimento para fazer, ao invés de ser um vídeo por usuário, ser quantos vídeos os usuários quiserem, ao invés de ter um design tosco, você contratar um bom designer, ao invés de ser lento, você contratar bons computadores. Mas para provar o seu conceito, cara, não existe limitação na tecnologia, né? Lógico que se a gente estiver falando de outros ramos, mas do ramo que eu entendo, que é serviço de tecnologia, cara, não existe impedimento para você provar conceito hoje. Tem um conceito aí que a gente usa muito, que é esse da desculpa verdadeira, né? Assim, se você tem desculpas realmente verdadeiras para não botar a sua ideia em marcha, não as use, né? Porque podem ser verdadeiras, mas não passam de desculpas. Entendeu? Olha, assim, muito bom isso. Porque os caras todos têm uma desculpa, e uma desculpa verdadeira para não fazer acontecer. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho experiência empresarial. Eles têm várias desculpas, que são verdadeiras. É melhor, né? Essas desculpas não vão te deixar bilionário e nem vão te ajudar a fazer o negócio. Pelo contrário. Nem vão te ajudar, nem, e você não vai se sentir melhor também por causa disso. Exato. Pois é. Mas eu tenho todas as desculpas.